Estando eu em casa, fechado, eis que recebo uma visita. E essa pessoa que eu recebo seria Jesus. E Jesus diz assim para mim: bem-aventurado és tu que sofre. E vai embora. Como eu me comportaria? De que maneira eu iria trabalhar aquilo que ele acabou de me dizer? Estou vivendo um problema terrível e vem um ser da grandeza de Jesus e me diz que eu sou bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que usufrui de um estado de graça celestial. Vejam bem, eu estou usufruindo de um estado de graça. Então eu sou uma pessoa abençoada. Mas como posso ser uma pessoa abençoada se estou vivendo um momento de uma dificuldade, de uma aflição terrível? Qual de nós, vivendo essa situação, estaria preparado e compreenderia o que ele nos quis dizer em dizendo: bem-aventurado és tu que sofre ou que está aflito? Isso nos obriga a uma reflexão maior. Isso nos tira dessa questão um tanto quanto material e humana e nos leva, nos reporta a verdadeiramente o que que Jesus queria dizer e o que realmente importa nessa nossa vida. Quando nos ensinam que só evoluímos pelo amor ou pela dor, e vendo toda a dor que se abate sobre todos nós, nós compreendemos que muitos de nós ainda não atendem o chamado do trabalho, o chamado do exercício da virtude, que seria o caminho do amor. E passando pelo processo da aflição física, obrigatoriamente a alma, ela tem que buscar soluções. Quando Jesus diz: bem-aventurado és tu que sofre, que são as bem-aventuranças em Mateus 3, que é o sermão da montanha, ele diz que nós somos felizes pela aflição, pela dor, pela falta, porque quando tivemos as oportunidades, não dedicamos o tempo, e agora, pela própria dor, pela dificuldade, pela aflição, nós vamos mudar, nós vamos agregar às nossas almas que são imortais os verdadeiros tesouros, os verdadeiros ensinamentos. Então, se eu estou vivendo um momento de aflição, se eu estou vivendo um momento de dificuldade, o que isso traz para mim como alma eterna que sou? O que isso está pedindo para que eu compreenda? E muitas vezes nós poderíamos dizer: eu não sei o que está acontecendo. Mas é só nós pensarmos no nosso dia a dia, é só meditarmos nas nossas atitudes, é só vermos, analisarmos aquilo que se repete na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, nós vamos conseguir identificar as nossas tendências, os nossos vícios, as nossas aflições. E através desta análise, nós poderemos ver onde nós temos que mudar. nesses momentos difíceis, se faz importante que cada um de nós pare um pouquinho. Agora, vamos parar e vamos analisar cada um de nós. Se Deus é Pai bom e justo, e se hoje aquilo que Ele me pede parece, em primeira instância, muito difícil, o que isso traz para que eu compreenda? Então, só existem dois caminhos. Que a gente possa aproveitar a própria dor, a própria dificuldade, a própria limitação, para vermos aquilo que podemos tirar de dentro de nós e fazermos desta mesma dificuldade uma alavanca, um caminho para uma transformação, para uma compreensão maior de quem verdadeiramente somos e o que devemos fazer na condução da nossa vida e nas oportunidades que a própria vida oferece a cada um de nós. Que assim seja.